para aproveitar muito esse caminho de ascensão da alma e subir às moradas de Deus que desejamos, o essencial não é o muito pensar, mas o muito amar. E por isso, escolhei de preferência o que mais vos conduzir ao amor. Essas envolventes palavras brotaram no coração da irmã Teresa de Jesus, monja carmelita, que viveu no século XVI, num de seus muitos momentos de íntima comunhão com Deus, em oração e contemplação silenciosa. Teresa era de família rica, mas renunciou a tudo para viver na simplicidade e austeridade do monastério. Depois de ter suportado e vencido, com fé, graves problemas de saúde, aos 20 anos de idade, entrou para o Carmelo de sua cidade, Ávila, na Espanha, assumindo o nome religioso de Teresa de Jesus. Mas, desde pequena, já manifestava grande vontade de se unir a Cristo mais intensamente. Tanto que, aos 7 anos, fugiu de casa com seu irmão, sonhando se tornar mártir na África pelas mãos dos muçulmanos, que naquela época a igreja combatia. Foi um tio deles, que voltava de viagem, quem os encontrou já fora da cidade e os trouxe de volta para casa. Ao entrar para o convento, a jovem Teresa deparou-se com monjas pouco dedicadas ao ideal da vida monástica, bem longe do carisma inicial da ordem. Por isso, após alguns anos, Teresa acabou saindo desse convento e, com apoio financeiro de amigos, fundou um novo Carmelo em sua cidade, onde, com outras companheiras, passou a viver com maior autenticidade o ideal carmelitano. A seriedade da vida religiosa de Teresa de Jesus e suas monjas, sua radicalidade na vivência da pobreza evangélica e a profunda espiritualidade que cultivavam, logo ganhou notoriedade em toda a Espanha. Não demorou para que vários bispos lhe pedissem que abrisse monastérios em suas dioceses, oferecendo-lhe todo o apoio financeiro. Com tal apoio, Teresa pôde contribuir para uma verdadeira renovação não só da vida religiosa, como também de toda a igreja no seu tempo. Eram tempos difíceis em que o cristianismo sentia forte a ferida aberta pela divisão entre católicos e protestantes. Por isso, viajava por toda a Espanha, fundando e animando monastérios, pelo que era chamada a Andarilha de Deus. Muito inteligente, Teresa amava ler. Seus livros prediletos eram os escritos dos santos padres, verdadeiros tratados de teologia, espiritualidade e mística cristãs. Especial interesse teve pelas Confissões de Santo Agostinho, obra que a ajudou a descobrir a infinita misericórdia de Deus ante as misérias do ser humano pecador. Com esse santo, Teresa aprendeu a jogar-se confiante na graça de Deus e a superar a mentalidade escrupulosa que lhe deixava apavorada ante a consciência de seus próprios pecados. Aos 45 anos, conheceu João da Cruz, grande mestre da mística cristã. Juntos, empreenderam uma profunda reforma na vida religiosa. Daí para frente, Teresa tornou-se a grande contemplativa do amor de Deus. Suas experiências de oração e meditação eram tão intensas que frequentemente levavam-na ao êxtase espiritual. Esse clímax de intimidade com Deus é descrito por ela como um encontro amoroso real com o Eterno. Um encontro cheio de doçura e encantamento, arrebatando-lhe a alma como se nem mais corpo tivesse. Uma experiência que nem conseguia exprimir totalmente em palavras. Santa Teresa de Jesus é celebrada pela Igreja Católica no dia 15 de outubro, dia de sua morte. Seus numerosos e valiosos escritos, verdadeiras pérolas espirituais, fizeram dela uma mestra da vida interior e continuam encantando a muitos ainda hoje. Por isso, o Papa Paulo VI conferiu-lhe o título de doutora da igreja. Isso significa que ela tem muito a nos ensinar. O que podemos aprender hoje com essa mulher que viveu em outro contexto cultural e num estilo de vida muito diferente do nosso estressante corre-corre? Por sua vida voltada intensamente para a busca daquele que sabemos que nos ama, e pela beleza e profundidade de seus ensinamentos, seus devotos e devotas captaram que ela nos ensina o essencial, a centralidade do amor em nossas vidas. Tu, mulher excepcionalmente iluminada pelo Espírito Santo, religiosa, profundamente imersa na intimidade de Deus, santa totalmente inebriada do amor de Cristo, doutora da igreja, mestra da vida interior. Ensina-nos, Teresa, a ser de Jesus, a amar sem reservas aquele que na cruz provou seu amor por nós e que nos tortuosos caminhos de nossa existência, mesmo enfrentando tantos sofrimentos, tantas dificuldades, saibamos confiar incondicionalmente no amor de Deus e busquemos sem cansar o bem de nossos irmãos e irmãs. Intercede por nós junto a Ele, amor maior de nossas vidas. Amém.